Eu já te dei a lua, eu já cantei na rua, eu já pintei o azul do céu só pra você. Eu já te mandei flores de todas as cores, já pedi ao sol pro seu dia aquecer. Meu violão manhoso já fez serenata na sua janela em forma de oração. Até papai do céu feliz já me deu asas e me fez pousar bem no seu coração. Tá faltando o quê pra gente ser feliz pra sempre em paz? Pode merecer te dar amor. Você, eu já te mandei flores de todas as cores, já pedi ao sol pro seu dia aquecer. Meu violão manhoso já fez serenata na sua janela em forma de oração. Até papai do céu, ele já me deu asas e me fez pousar bem no seu coração. Tá faltando o quê? Vocês! Vocês!